Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 4 de dezembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso Nota 7 que hoje lhe vai trazer música instrumental portuguesa. Vamos começar com o grande nome da música portuguesa instrumental que é... Não, não é Ranquial, é José Calvário, um nome que já nos deixou, mas que ainda assim fica para a memória da sua orquestra. Vamos aqui ouvir duas músicas clássicas. A primeira do filme Costa do Castelo, Ribeiro. E depois, a Canção de Lisboa. Duas músicas bem conhecidas do público em geral, aqui na versão instrumental, ao típico ritmo e à típica sonoridade tão característica e singular de José Calvário e da sua orquestra. E estas são as duas primeiras músicas do nosso Nota 7, desta tarde de domingo, 4 de dezembro de 2011. José Calvário, um grande nome que sim preenche parte da nossa edição do Nota 7. Outro nome que também preenche a nossa edição do nosso Nota 7 e que, com o qual me vou despedir, aliás, é Júlio Pereira. Vamos ouvir do álbum Geografias a música Santa Moura e do álbum Cadoé o single com o mesmo nome. É com estas duas músicas que eu me despeço, desejando aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Já de seguida vai chegar aqui à antena o Top Portugal com as 20 mais da semana e com algumas entradas novas, no mínimo curiosas. Da minha parte é tudo, desejo-lhe a continuação então de uma ótima tarde. Fica a promessa de que no próximo sábado, salvo algo imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos. Tenha então uma boa tarde e até ao próximo sábado. Thank you.